a posição correta. Change 2773. Rádio Azul 9999. Ajuste 1017, vento 120 graus 099. Autorizado o pouso, pistão 0. Autorizado o pouso Azul 9999. Salvador, boa tarde, mano 454, ponto de espera, pista 0. Gol 1454, boa tarde, mantenha a ponto de espera, temos Brasilia Force 7208 and route upper November 857. Brasilia Force 7208, Olimpo 08, route upper November 857. Four 7208 ground. Confirming, there are two planes here. There are Olympus 08 to Galeão at 1600 and Brazilian Force 7208 to Galeão 1600 the OBT. You are Brazilian Force 7208, correct? The plane was cancelled, so copy again. To Galeão, flight level 260, via upper November 857. Taking off runway 10, right turn, dial, Leda, Irumi. Departure control 119.8, Scock 5064. Respect correct for startup and taxi tower 118.95. Oscar November Golf na escuta? É, prossiga. Autorizado iniciar o reboque, chame através do portão 05. Ah, positivo, chamará November Golf. Autorizado a linha e mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, 4-5. Bom dia, 3-2-1-6, Bomba 1 e Juliette, Fortaleza. 3-2-1-6, Fortaleza autorizada. Nível 370. Autorizou no nosso, decola pista no zero. Primeira curva esquerda. Bomo, transição Froti. Controle Salvador, 1-1-9-8, transponder 5074. Solo Salvador, 121, décima 1. Afirmativo, direita, prossegue com solo, 121, 199999. Azul 4167, direita, VTX Índia, ponto de espera da 01-1895, Senegal, 1017. 17 Índia, direita, 18, 9542, 4167. 32 no meio copiou? 4370, na pressão 19, vai curva de esquerda, 32, eu não entendi na verdade a saída, o nome da saída. É 5074, responde 198.3. 732 no meio, nível 370, saída Momo, transição Fronti. Momo Fronti. Subiu o nível? 370. 32 no meio, correto, sempre pronto. Azul 9999, Alfa Kilo, parte 3. Sente Alfa Kilo, parte 3, 9999. Torre Salvador, muito boa tarde, Azul 4167, pronto, quanto esperamos já? Azul 4167, autorizado a alinhar e manter, pistão zero. Alinha, mantemos zero, Azul 4167. Decolado 56, chama controle 119.8. Boa 1198, boa 1454. O Solo, o Oscar November Golf através aqui da 06. Confirme isso, compra qual portão tá dirigindo? Positivo para a remota lá, a 14. Para remota 1-4. 67, portão 7, coordenando com a equipe de solo, assim que o Avianca reboque e passar retaguarda, autorizado, chame táxi. Após o Avianca rebocado, inicia o voo. Lito 08, Saldo Tower. Calipo 08, approved via auto, hold your up runway 10, report for cross the runway. Solo, Salvador, 2759, Confins 360, Juliette. Azul 2759, Confins 360. Via 321, decola, pistão a zero, primeira curva direita, saída arbor, eleva. Controle Salvador. 1198, transponder, 5101. Centralizado, Confins 300, construção a zero, computador à direita, arbora, eletro. Pelo menos 1219, controle 5101, ou transponder. 359, correto, sempre pronto. Trabalhei pronto, muito obrigado. 2759. Olympus 08, there is the cross in the runway 10. Call Salvador Brown on 121.1 on taxiway Delta. Azul 4167, decolou 59, sistema de controle Salvador em 119.8. 198, Azul 4167. 08, approved taxi Alpha, Juliet, April 1, India, into holding point, Bear Tower, 118 decimal 905, altimeter set 1017. Solo, passaria do 2262? 2262, Vitória da Conquista, informação Kilo. Aguarde um instante, cópia. Afirmativo. November Golf informando aí término de reboque aqui na posição 1-4. Gente, eu acho que November Golf, frequência livre, boa tarde. Ok, obrigado. Estacionamento 3216, portão 11. Estacionamento 3216, portão 11, autorizado que estiver estacionamento. Reporte táxi. Autorizado táxi via pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 1-18 decimal 95, ajuste no 0 no 2, número 2, ponto de espera. Afirmo no 0-17. Pronto, cópia. Pronto, cópia, passarela 2262. Passarela 2262, autorizado Vitória da Conquista, conforme rota, nível 180. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída arbor após elefa. Aciona 5102, controle 119 decimal. Afirmativo, autorizado 180, conforme a rota do plano Vitória da Conquista, decola da pista 10 com a primeira curva direita no perfil Arbor Elefa. 5102 no transponder e o controle de saída 198, passaredo 2262, informa que devido a peso, não tem condições de cumprir o gradiente de subida da caixa. Gente, cumpre o perfil de saída inferior 2262, reporte quando pronto. Afirmativo, reportaremos quando pronto 2262, cumpre gradiente inferior. Solo Salvador, azul 489, portão 8, última recepção. 4089, número 2, neste setor abaixo. Salvador, Bruno 867, boa tarde, pronto, espera, dono zero. Boa noite, 67, boa tarde, mantenha a ponte espera. São 32, eu não me autorizado, tá? Via 41 Índia, até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre 118, desse no hora vizinho. Ajuste na 017, bom voo. Ok, eu vou ver a parte do ponto de espera, 18, obrigado, boa noite. Brasil 4089, coordena com o equipe de solo, assim que a rebote da TAM, livra a retaguarda, inicia a chama táxi. Eu ativo a passagem, era na data da que vai autorizado, boa, em voz do 40. Olympus 08, Airborne X 06, call Salvador Approach Control on 12, correction, on 119 and decimal 8. 119 and 8, Olympus 08. Autorizado a decolar, pista no zero, vento 120 graus, 109. Primeira decolagem, zero. Sul 2262, pushback acionamento. 2262, 43 autorizado, pushback acionamento, reporte nada. Gol 1867, decolou 09, chama o controle Salvador em 119 decimal 8. Controle Salvador 198, obrigado. Fim de saber? Nossa. Nossa. Fim de pouso, 1-0, gol no 3-9-6. 118 decimal 95, ajuste 90 na sétima. Ajuste com 17 agora, organizado aqui a parte 1, Índia, pode estar na décima, passando o 34, 45. Pode, eu vou ali, Marcelo, 3, 2, 1. Passarelo 2262, 66 a bordo, 3 de 30, alterna Salvador. Passarelo 2262, autorizado táxi, via pátio 3, após de passagem ao Embraer, da Azul, segue via Índia até o ponto de espera. Ponto de espera, torre 1, 18, décimo, 95, ajuste na 0, na 7, um voo. Pátio Índia, 1895, da passagem ao Embraer, da Azul, passarelo 2262. Gol 1396, no solo 11, direita, solo Salvador, 121, décima 1. 21, eu vou. Salvador, boa tarde, chegou no 396, está livrando no ataque do Rio, posso entrar? 1396, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 90, Fátima. Alfa Juliette até o portão 10, agora 396. Tan 3216, autorizado a decolar, pista 10, vento 110 graus 099. Salvador Azul 48, bota quanto zero a pista no zero, pronto. Azul 4089, autorizado a linha manter pista no zero. A linha manter na 10, Azul 48. Tan 3216, decolou a zona 4, chame o controle de Salvador em 119, décima 8. 198, obrigado, boa noite, 3216. Azul 4089. Autorizado a falar, pista no zero, vento 120 graus 099. Telefone autorizado da 10, 40 de volta. Confirma altitude 1.500. Palma do Oceano, November Vitor, solo Salvador, confirme a altitude solicitada. Solo Salvador, o azul 9653. 9653, prossiga. Nosso plano estaria válido até que horas? Solo Salvador, não deu para o Oceano, November Vitor. Oceano, November Vitor, aguarda o instante, qual é? Azul 9653. Da hora de decolagem, 16:17, mais 45 minutos. O plano é válido? 17. Afirmo, aproximadamente 17 Zulu. Tá, então entendo das 17 às 17h45, né? Temos das 16h17 em OBT, mais 45 minutos do plano é válido. Ok, obrigado. Para táxi 2759, alterna Galeão, autonomia de 0300, PAB de 88. Confirme, PAB? 88. Agulha 759. Autorizado táxi via baixo 1 no Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, Xeme Torre 118, decimal 95, ajuste no 017, Mongo. No 017, baixo Índia, ponto de espera 895, 2759, obrigado, bom trabalho, e bom domingo. Tapa Romeu Serra, November Kilo. Coitão Serra, November Vitor, como recebe o solo Salvador? Gente, confirma a altitude solicitada? Sim. Gente, aguarda o instante, cópia, Oceano, meu bebedor. São 3805, boa, número 2 para a cópia, prepare a saída da El. Passarido 2262, decolou zona 8, sistema em controle Salvador em 119.8. 19.8, boa tarde. Ok. Oceano, November Vitor, pronto, mover. Tapa Romeu Sierra, November Vitor, autorizado Valença, conforme rota, altitude 2.500 pés, decola da 17, primeira curva à direita, segue corredor axé, restrito inicialmente 1 mil pés, da liberação do controle, aciona 0145, controle 119.8, torre 118.95. Tapa Romeu Sierra, November Vitor, cotejamento correto, confirme o pátio e o PAB? Novamente para acionamento Itatiaia, Torre Serra, Novembro Vitor. ...805, pronto, cópia. Então, 3805, autorizado Guarulhos, via peso Luna 0, após fome rota, nível 340. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5104, controle 119.8. Papá Alfa, foi boa ao parque, intercepção perdura 44 até Magosta. O transponder é 09, controle 198, 3205. 3205, transponder 5104, no 5 reporte pronto. 5104, reporte da pronto. Boa tarde, Xandé 6320, tráfego avistado, continue a aproximação, temos Embraer das Duas iniciando rolagem na 10. Xandé 6320. Segue perfil de saída Momo, transição Frontier, aciona 5103, controle 119.8. Azul 2788, planejamento correto. No Pat 3, reporte quando pronto. Zero. Autorizado pouso, destino 0, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso, Azul 2759, decolou os 22, chame controle em 19.8. 198, azul 2759. Tráfico Salvador, azul 5073, está ciente da informação Kilo, foi só autorização de tráfico para ideal nível 180. Azul 5073, informação Kilo, autorizado ideal, via Golf 677, mostra como é rota, nível 180, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída Coral, aciona 0260, controle 119.8. Dado para IEL Golf 677, nível 180. Decola pista 10, primeira curva direita, Coral. Transponder 0260, controle 119.8. Azul 5073. 5073, o terremoto correto no 9, rebote pronto. A gente chama pro pushback de acionamento azul 95073. Virou a pista o Xenia 6320. O Xenia 320, boa, autorizado táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Boa tarde, de Alfa, mantém antes da Juliette. Romeu, Serra 90 Zeta, Zona 0 a bordo, 2 horas e 50 de altura no céu, Serra Salvador. Gente, mantenha a posição agora, tá? O Xanar é 6320. O 6320, o fundo informado está aguardando exatamente o quê? Liberação do gate, o Xanar 6320, gate previsto pelo número 5. Foi bloqueado aí, mas o gate está aguardando a liberação do gate. Afirmo. Ah, obrigado. Boa tarde, Patango Lima, Juliette Lima. Ciente, só um minutinho, copo. 3805, porto para a Autoridade, são 3805, portão 5, iniciar, reporta táxi. Será para o táxi, 3805. Me evita, mantenha a posição. Sinal de 3 milhas, zona 7, Oscar, Juliette, X-ray. Segurança, via Juliette, portão 5. Afirmativo, tem condições de ingressar por portão 5, o dia 3, 2, 0. Agradece aí o custo da minha. Tráfego, uma boa, azul, 2790. Azul, 2790. Boa tarde, só um minuto, qual foi a Leão Foz? Prepara a saída, Momo. Gente, aguarda 5 daquilo, prepara Momo. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar. Gente, Momo. Oscar, Juliette, X-ray, no solo aos 3-0, confirme o parte de que irá prosseguir. Ok, autorizado 180, reporte livrando na parte da lata. Papa Vitor. Segue a aeronave o Oscar Juliette XA. Reporte, cabeceira 97, alinhado e pronto. Juliette Lima autorizada, Vitória da Conquista, nível 220, decolagem pista na 7, curva direita, perfil de saída arbora após Elefa. Após Elefa, prossiga via rota do plano, aciona 5112 no transponder, 119.80 é o controle. Salvador, boa tarde, Trame 141, Elefa. Tchené 6141, pouso autorizado, pista 90, vento no 30 graus, 90 nós, ajuste ao time 90 no meio. 0 no meio, pouso autorizado, pista 90. Ok, ciente, frequência livre, boa tarde. 0-7-3, posição 9, está pronto para o pushback, Tchené. Autorizado, azul 5073, já bota táxi. Autorizado, pushback, Tchené, azul 073. 3-2-0-5 para o táxi, táxi em frente, segunda direita via Índia, ponto de espera 1-1-2-95, ajuste na 0, 1-6, bom ponto, 3-2-0-5. Azul 2-7-9-0, cópia. Terra, novembro Vito, mantenha a posição. Zero, cópia. Sierra November Vito, livre decolagem, pista 97, vento 120 graus, 08 nós, ajuste de altímetro 0-9. Salvador Azul 5073, está com 87 a bordo, autonomia de 2 horas e 50 minutos, alterna Salvador, está pronto para o ataque. Azul 5073, autorizado táxi até o ponto de espera, pistão na 0, via parte Índia, no ponto de espera chame em torre 1-1-8-9-5, registro na 0 no meio, bom voo. Autorizado táxi até o ponto de espera, pistão 1-0, via parte Índia, registro 1-0, 1-6, com a torre 1-8-9-5. Salvador, boa tarde, Xamã 141. Boa tarde, eu chamei 141 de Alfa, chama antes da Juliette. Táxi autorizado, chame na Papá para ingresso. Pouso Salvador, vão 255, está estabilizado. Zona 255, pouso autorizado, 190, vento 130 graus, 109, ajuste de altímetro 90 no meio. Livre pouso na 10, vão 255. Na 6141, via Juliette, posição 62. Azul 2790, na escuta? Afirma, pronto, copy. Ok. Azul 2790, autorizado Lençóis, nível 160. Decolagem pistão a zero, curva esquerda, perfil de saída Momo. Após o Avatap, segue após conforme a rota, cena 5114, controle 1-19-8. Afirmativo, autorizado Lençóis, nível 160. Eu falo pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da Momo. Pós voa, VATAP, segue conforme roda do plano. Transpondeu 5114, controle 198. Utiliza manobras, o 3205. Infelizmente não será possível manter o ponto zero. Salve 3144. Então 3144, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando. No solo 39, deve estar com a primeira direita, no 21, décimo 1, no solo. 21, no meu. Olá, Salvador, boa tarde, vou 1, 2. 4, pouso autorizado, pista 10, vento 120 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Ajustado 109, livre pouso, 3144. Juliette Lima, mantém a posição. Sete, confirmando parte 3. Afirmo, posição 4, ok, está autorizado, reporte o táxi do 2788. 7 Lima, decolagem autorizada, pista 97, retorno 20 graus, 109. 1805, autorizado a alinhar e manter pista 90. É 6226, ponto autorizado, 590, vento 90 graus, 109, ajuste de altímetro 909. Livre pouso 990, 6226. Do Maceió. Qual que é o B novamente? É o B67. Ok, táxi em frente. Via Índia, após o ponto de espera de aumentar o Rio Nonoico, decimal 95, ajuste na 096. Índia em frente, torre 1895, azul 2732. Então 3144 da passagem OTR, após prossegue pro portão 2 de residente. Gente, vai da passagem OTR até 3144. Torre Salvador Azul 5073, tá pronto no ponto de espera, está 1-0. Gente, Azul 5073, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, Azul 5073. Autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém pista 10 azul, 5073. Salvador, Pastor 08. Pastor 08, continue a aproximação, aguarde o pistoleiro. Tá visual com a 1-0-3, posto bastante travado na aproximação. Chamei 6226, no solo aos 45, livre táxi, primeira direita, chama o solo, frequência 121, décima 1. 21, olhe pra. Decolagem autorizada, pista 90, vento 930 graus, 109, ajuste de altímetro 9096. Autorizada, decolagem pista 10, azul 5073. Torre Salvador, boa tarde, azul 2788, está pronto para o ponto de espera da pista 90. Boa tarde, azul 2788, mantém o ponto de espera. Mantém, azul 2788. Salvador, uma boa tarde, eu vou no 397, ciente daquilo, pronto pra cópia. Boa tarde, gol no 397. Prepara a saída da El e aguarda. Da El e aguarda. 208, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 109, ajuste de altímetro 109. Livre pouso, pastor. Salvador, passageiro 2231, boa tarde. Boa tarde, 2231, continue a aproximação, aguarde que está livre. 5073, decolada 247, chame controle, frequência 119, decimal 8, boa viagem. 119, decimal 8, azul 5073. Salvador, azul 2782, quando autorizado o ingresso de decolagem, tem condição de decolagem sem parada, ok? Ok, 220, azul 2782. Ground Azul 9652, we are 9653, we are ready for pushback and start up. Azul 9653, start up and push, approved, do you report ready for taxi? Roger, we are here to pushback and start up, Azul 9653. Pastor 08 no solo 49, livre à esquerda, taxiway hotel, baixo militar. Alexandre, hotel, pastor.